Paulo, Salvador, Xavianca, Brasil, 6311, no 01 para o pushback, acionamento. Xavianca, Brasil, 6311, informo, Centro Recife, restringiu sua decolagem a partir do 1300 Zulu. Vai realizar o pushback e acionamento agora ou vai aguardar um pouco mais? Não, vamos aguardar. Então chame novamente para o pushback acionamento. Vamos parar. Você é recomendado para o 3304? É, eu previsto a carta, mas de qualquer forma nós só questionamos com relação à sua razão de subida, já visto a aeronave da sua companhia próximo a ITAP passando 7500 na descida. Incrementando então até uma centena. Superando o tráfego agora, ele passa 7500 descendo, o senhor passa 75 subindo. Maravilha. O que nós não queríamos é que seu equipamento de bordo alarmasse. Opa, obrigado. Controle, está restrito até o 090 até 20 milhas após decolagem. 090 até 20 milhas. Paciente 9411, agora torre 186. Estimativo, tem um bom voo e boa sexta-feira. Obrigado e um bom trabalho. Cidade normal da 10, Romberto Índia. 3454.com. Índia. Ciente, o tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, primeiros 1.200 metros são impraticáveis, estão fechados, ok? 1.200 fechados, vento 170 graus com 3 nós, tem pouso autorizado. 7, é com ele. Torre 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, com ajuste 10, 14. Tem aqui, senhor, está ajustado 10, 14. Autorizado 330 para... Recife, a subida é pouca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem e a Peruísk 50. Transponder 5437, o controle 10935. Correta, 3454, informa restrição após decolagem 090 até 20 milhas. Mativo, decola restrito no 090, 20 milhas. E em caso de falha? Até 20 milhas. Afirmativo, após 20 milhas, vou direto a Aracaju. Tá bom, se desça para 2 mil pés com ajuste no 014. Rota 5, 2 mil pés, ajustado no 014, criado. Depois chamo o ataque, está 3454. Salvador, tá 9411, ponto de terra da Delta, pronto, visual com a aeronave na curta. Redução, cheque pré-pouso, chame a torre 118 meia dúzia. 1862 é bom, bom dia. Bom dia. Ok, alinha e mantém após a aeronave pousar, alinha e mantém. Sente após a aeronave, a linha mantém, 9-4-9. Prossiga para a rotatória, chame a torre 1-1-8-6-5-4-1-4. Sim, está o visual apontando, vai para a rotatória, 5-4-1-4. Salvador, boa tarde, 5-4-1-4. 5414, ciente do tráfego, senhor ingresse na. Efetua um 270, um 270 pela esquerda, e reporte reinterceptando na final do 17, um tráfego aproximando aí na final do 10, ou a Boeing 320, reporte reinterceptando na final do 17, o 5414. Sim, vai voltar reinterceptando a final do 17, 5414. O meu é com Índia solo aos 48. Para liberar a pista, solo, chama o solo 219. Tá, já liberou, confirme? Estou liberando a última agora, senhor. Ok, informe pista livre. Ao livrar, chama o solo 219. Tá livre agora. Front 9, 1-1, livre decolagem, 130 graus com 7-9. 7-9-4-1-1, iniciando. 2 Salvador, bom dia, são 3602, passou Serra Vitor 372. 3602, ciente de tráfego avistado, primeiros 1200 metros, já os olhos são fechados, vento 130 graus, 0,6 dúzia. Continua a aproximação e agora de pista livre. Ciente, o TAM 3602, ciente dos 1200 metros. O conhecido no setor, frequência livre. Visual interceptando a final do ano 7. Confirma o trem? 795 nós. Tem condições de reduzir agora para 1,50 nós? Afirmativo, reduzido para 1,50 nós. Gente, redução para 1,50. Está autorizada a aproximação, está agora a 2 milhas para apelo. Autorizada a aproximação, mantendo 1,50 nós agora. 360 negativo. Então remeta, suba em frente para 2000 pés e agora de transferência com controle. Tem a nave na final do ano 7 aí. O TAM 3602, se possível, para ser remetida pela direita. Iniciando a remetida, TAM 3602. 3602, remeta em frente, suba para 2000 e chame o controle 1935. Ok, remetida em frente para 2000, controle 1935. 29. 11935. 1935, obrigado. 9414114 com controle. Passa, o 1935, o 9419 decolou aos 50. É, obrigado. Salvador, é o TAM 3602, bom dia. Bom dia, 3602. Prossiga em frente, 2000 pés. Quais são as suas intenções? Se possível, visual pela direita interceptar a nova final, senhor. Ok, o senhor deseja aproximação visual? Afirmativo, senhor. Mantém ainda a proa e 2000 pés. Eu tenho uma aproximação para 17 e uma aproximação para pista 10. Dentro em breve o senhor retorna para a perna do vento. Afirmativo, mantendo 2000 pés na proa, aguardando instruções. Controle, bom dia, TAM 9411, decola. TAM 9411, esse é o controle, suba restrito ao nível 090 devido a tráfego. Contato radar. 090. Meia 02 esquerda até a proa 320 320 ainda 2000 pés. Confirmando esquerda proa 320. Afirmo. Esquerda 320 mantendo 2000 pés. Tá 3602. Afirmativo, nós temos uma aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira em aproximação, o senhor prosseguirá com o número 2. Afirmativo, sente. Boa. Navegue com a velocidade máxima de 180 nós. A aeronave informada com o número 1 está a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. Ok, reduzindo para 180 nós, TAM 3602. Rumba 105, está agora passando Duna. Cheque o trem e chame a torre na frequência de 1186. Rumba 105. Rumba 105, 1186, torre, grato. 4 no quadro no solo 5-3, libera a direita, à esquerda, táxi em Lima, chama o solo 1-2-1-9. Esquerda na Lima, chama o 2-1-9-5-4, segunda parte. Torre Salvador, o rumo no 5-3, embaixo e checado. Rumo no 5 e forme passando Simbra. Reportará Simbra, o rumo no 5. Posso escutar? Leve, parte 1 a terremoto, trip. Parte 1 a terremoto, trip. Para Radar 63454, POB de 1137, autonomia 3 e 10, alterna Natal. Confirmando, 1137, 3 e 10 Natal, TAM 3454. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, reporte para ingressar Delta na minha escuta, TAM 3454, ajuste na 014. Tendo ajuste na 014, via Juliette Alfa e reportar para ingressar Delta, confirme. Afirmativo, pista acaba de ser deslocado nos primeiros 1200 metros, irá ingressar para o ponto de espera da Delta. E reporte para ingressar na minha escuta. Ah, ok, ciência então, 1200 iniciais agora estão inoperantes, vai para a Delta, então 3454. Solo, Avianca Brasil 6311, portão ONU para o pushback acionamento. Autorizado, Avianca Brasil 6311, pushback acionamento, chame para o táxi na pole position, informo restrição após decolagem. Está restrito ao 090 até 20 milhas. Então, mais uma restrição agora após decolagem por 20 milhas no 090, Avianca Brasil 6311. Afirmativo, comandante. E reporte para o táxi. Reportado. Janeiro 44, controle. Clássico 4 na escuta. Prossiga. Desconsidera a restrição agora, a partir de agora, do 090 até 20 milhas. Ok, desconsiderando após a decolagem, restrito ao 090, 20 milhas, vai ser a saída normal. Afirmativo, Pucaracaju. Pucaracaju, atende. Frente a matriz 1 na escuta. Prossiga. E a restrição pode desconsiderar do 090 até 20 milhas. Após a decolagem na Del Diner e curva direita na Del Diner, subida normal. O acionamento é 639. Desconsiderando a restrição do 090 por 20 milhas, perfil normal da Elde, né? A via Cabral de 639. Da Delta e chame a torre 1 no 8 decimal 6, tem um bom voo, aproveita aqui minha terrinha lá. Ok, chegou um pouco intercortado, entendeu que após a espera da Delta chama a torre 18 7 o TAM 3454. 1 no 8 decimal 6, torre TAM 3454. Ah, ok, 18.6, obrigado. Já cruzou com tráfego em altitude, o TAM 9419, pode voar Blast? Dael Bless, eu corrijo. Dael Leda, se eu passar 1110, chame o centro de controle de área 1288, TAM 9419. Sente, 9419. TAM 3602 de base para o final. 6311, 96 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, TAM no Galeão. 964 e 20, Galeão direita, táxi via Índia, Alfa, ponte de espera via Delta, 2 1 no 8 decimal 6, Tinto 1014, Voyager, Avianca Brasil 6311. Avianca Brasil 6311, Oliver Taxi via Índia Alfa, ponto espera da Delta, torre 18.6, obrigado. 1014 ajustado, bom trabalho. Fiquei livre, o pouso na 10, TAM 3602. Chega, senhor, dá escuta. Serviço, senhor, dá terminado, chama Aracaju 203. 203, graças, Juliette Brandão. Ok, ciente, grato. Obrigado pela informação, Rumo ao TAM 3602. Igualmente. 5, solo. Aluno 5, chama o seu aluno 219. Autorizado Ilhéus, nível 220, direto, decola a pista 10, deslocada a 1.200 metros. A manter reta decolagem até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Após curva à direita, cumpre perfil subida da El Leda. Após Leda, direto Ilhéus. Liberação junto ao controle 10935, a torre 186 para decolagem, código transponder 5452. Autorizado então 220 para Ilhéus direto e roda 10 agora com menos 1.200 metros. O perfil da mantém a prota 2.000, mantém o da El Leda, depois direto Ilhéus, 1935, controle, boa na 397. 5452 o código, portal 3, chame pronto, puxa acionar. Confirmando 5452 o código, portal 3, puxa acionar com, vai chamar o boa na 397. Número 5, só. Mas escuta, tá que foi a Alfa. Autorizado o táxi a Delta e a ingresso da Delta mantém aguardando o cruzamento. Só confirmando, estava sobre a táxi aí no chão, né? O espaço. Afirmativo, tava, tinha alguns sobrevoando a pista e alguns na táxi aí. Ok, a gente já formou a infraero para tomar as providências. E autorizado a Delta atrás do tanque, está na Delta, aguardando para o cruzamento. Visual com o TAN e com a Bianca 1.5. Bianca 311, autorizado até antes da Delta, vou cruzar um bandeirante à retaguarda do TAN para o pátio militar, ok? Certo, visual, 311. 602, solo 00, confirme aí as condições da pista, se tem pássaros mesmo. É, a pista, a nossa vez, está operacional, você tem alguns pássaros na vertical, certo? Operacional não causa nenhum transtorno para quem vai pousar ou decolar, confirme? Negativo. Ok. Então sim, o 3454 vai decolar assim mesmo, confirme? Afirmativo, senhor. Ok, então, seguinte, tá livre a decolagem, o vento 140 graus com 5 nós. Livre a decolagem, pista 90, TAN 3454. O 3602, chama o solo 219. 219, bom dia. Salvador, bom dia, o Trip 5490. Trip 5490. Planação gentileza nível 160, Petrolina. 4106. Deslocada, via para o Brasil, mais 3 a 9. A gente poderia adiantar a saída? Como alvo depois, direto para Petrolina. Como alvo, sim. Rumo no 5 imediato, pátio militar, frequência livre estacionar, rumo no 5. Rumo no 5, frequência de estacionamento, obrigado. Alô, Bianca, 631 na esquerda, Delta, mantém o ponto de espera, torre 286. Fala, Delta 3602, bom dia. Livrou em frente, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 5, TAN 3602. Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 5, TAN 3602. Veio esse espaço aí para operacionalidade da pista? Negativo, senhor. Não observou durante a corrida sobre a pista, não absorveu nenhum pássaro, também nem na reta de decolagem. Ok, grato pela informação, chame o controle 1935, TAN 3454, bom dia. 3454, bom final de semana. Salvador, muito bom dia, TAN 3454, cruza 2000, Pouca, Aracaju. TAN 3454 é o controle, aciona o transponder 5437, câmbio. 5437. Acionado, 5437. Caminho 311, livre decolagem, 170 graus, 5 nós. Livre decolagem, 10 deslocada, Avianca Brasil, na 311. O altitude de 2.600 pés. Afirmativo, 2.700, só 3.4, 5.4. Brasil 6311, decolou 04, chame o controle 119, decimal 35. Controle 1935, Avianca Brasil 6311, bom dia. Bom dia, vovô. Obrigado. Chegou 9813, informação November 400 Guarulhos. 400 Guarulhos, coordenaremos, November em curso. É o tinto 1014, quatro, o portão é o? 4. Repasso o restante 4. Então, Salvador para Guarulhos, nível 400, aerovia pelo ISC 50, decola a pista 10, deslocada em 1.200 metros. Após a decolagem, manterá a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, curva direita, subida da EL, transição direta. Controle 1, 19, 35, turno 18, decimal 6, acione transponder 5457. 400, Guarulhos, decolada 0. 1.800 metros. Mantém proa até 2.000, terceira milha direita da EL, itinerário por 50. 457, será 35, 2 metros, frequência 9. 557, correto, portão 4, chama o ponto, puxa o celular. Chama lá. Salve, Lima Papa Mike, low local, se eu tô até a face. Corredor forte, até 15 milhas. Corredor forte, 15 milhas. Ciente, tá no pátio 4, decola, pista é no 7 com a porra da vertical Lodge Freitas. Afirmativo, confirmando só pátio 5 é BTA. Ciente, então inicialmente decola sentido pista no 7:35. E cruza o eixo no 028 com a torre, afastar 500 pés, corredor forte até 15 milhas. 1935 é o controle após o cruzamento do aeródromo. Acione 01 no 5, Lima, Papa Mike. Gente, vai decolar da 1735, vai entrar no corredor forte, aguardando para o cruzamento 28 até 15 milhas. Vai manter 500 pés, transponde 01 no 15, controle 1935, 208 metros. Pátio 5, acionamento autorizado nesta frequência, chama para o táxi, o POV é de? 03, vai chamar para táxi nesta frequência. Fala, pode confirmar para o voo 93, a interseção da pista 1-0, seria de 1.200 metros, da decolagem? Afirmativo, voo no 1.200, a decolagem a partir da delta, um pouco à direita da delta para a decolagem. Certo. para o ataque com 99 a bordo. 0235, autonomia alterna, Aracaju. Aracaju, o PLB, autonomia, por gentileza. 236 de autonomia, 2036 e 99, 99 a bordo. Quanto é ataque de direita via Índia Alfa, no ponto de espera da Delta, chama a turma no 8, decimal 6, altímetro 1014, voa viagem, voa no 3, 9, 7. Índia Alfa, no ponto de espera da Delta, 2614, voa no 3, 9, 7, obrigado, bom dia. Yeah. Salvador, bom dia, o Papa Romeo Golf, Quebec Golf. Papa Romeo Golf, Quebec Golf, controle, via chegada Bonf, desça para 2000 pés, 1014. Papa Romeo Golf, Quebec Golf. Bonf, 2000 pés, 1014, a informação na venda, Golf, Quebec Golf. Bianca 6311, chega o controle, frequência 288. 1288, Aviaca Brasil 6319, bom dia. Sim. Na pista no 7 para decolagem? Pista no 7, está coordenado então, Salvador Petrolina, decola a pista 17, vai curvar à esquerda, subida Momo, Albo, após Albo direto Petrolina, liberação pelo controle 11935, torre 186, para decolagem, acione o core 5463, trip 5. 490. Autorizado Petrolina, nível 160, decola 17, saída como alvo, pós-alvo direto Petrolina, controle 19.35, torre 1.8.6, e transfone 5463. Ué, terremoto do pátio 1, no chame quanto puxa isso lá. Autorizado, portão 4, chama táxi 93. Camará. Frio no 397, está livre alinhar e decolar. 160 graus, 0,5 nós, o vento, 1397.